encantamos com a Eduardo Mondlane perfeitamente iluminada. E a vista é mais bela, vista de uma sacada. E numa varanda viramos garrafas, ao ritmo frenético de uma música alta. Comida, arte, música, álcool, moda, mulheres, cigarros. Os vícios variam, as horas não passam. E nos 30 segundos, soltamos risadas. De volta à varanda, contemplo a madrugada, onde eu sou o maestro da minha paulada. Bitch, I'm high, I'm tripping, no sky, no limit. I'm high, I'm tripping, no sky, no limit. I'm high, I'm tripping, no sky, no limit. I'm high, I'm tripping, no sky, no limit. Bitch, I'm high, I'm tripping, no sky, no limit. I'm high, I'm tripping, no sky, no limit. Bitch, I'm high, I'm tripping, no sky, no limit. I'm high. Just pop the bill, tô sem limite. Corpo controlado, mente assim que vi. Eu não sei como é que aqui cheguei. A party tá bombada, eu sou o DJ. Dá-me lap dances on the dance floor. E dá-me seeing things, so I'm gonna score. Ela enche meu copo e eu bebo. De trunfos não tenho medo. Tô high, tô quieto, mas continuo de pé. Got some bitches on the back, mas não passo com a maré. Tô no zombie mode, preciso do rabo, no. Sou mais um shot, ela tá no ponto. I take her home, it's going down. Turn the lights off, where's close to chão. Man, fuck what you heard. Mas nunca saio sozinho do club. Two girls on my neck, não tô à procura de love, huh. Ninguém disse that I couldn't get much higher. One more pill to the face, light my brain on fire. I'm high, I'm tripping, no sky, no limit. I'm high, I'm tripping, no sky, no limit. I'm high, I'm tripping, no sky, no limit. I'm high, I'm tripping, no sky, no limit. Bitch, I'm high, I'm tripping, no sky, no limit. Ah, dude! Esses gajos de manicômio são buçais. Dá-me a destruir os gajos, hein? Já viste a cena que saiu terça-feira? Que cena já? Como não ouviste? Ei, Gil, que cena já? What do you do? Yo, so my nigga feels, nigga. Hey, cena de maninho trip, tu sabe, velho. A malta sabe que curta o movie ou uma cena assim, a inspiração surge daí, man. A vida é um filme, velho. A vida é um filme. Ei, aí lembro maninho, a malta sofreu maninho, manda comandos, mandamos. Ei, hey, fazendo maninho merdas, mano. Mas quando eu tudo gato, eu andava taekwondo, esticava pé, mandar. Todo gajo queria ser Van Damme, brother. Não há como. Todo gajo queria ser. Gajo faz uma abertura, uma linha fedida, não sei. Van Damme pena, não sei. Do pai, do gajo só dá um pai, só do pai. Yeah, boy, yeah, boy, yeah. Mas aí, maninho dope a song, man. Yeah, maninho. Estamos a morrer com a cena, man. É pem, pem, pem, pem. Toda hora. You dig? Macondeiras. Põe lá uma cena aí, man. Like, tá quente. Vamos cozinhar uns drops, man. Põe lá uma cena. Só para ambientar a cena, man. Huh? Yeah. Do it. Oh, yeah. Oh, yeah. I'm living fast, but I'm keeping slow. Think sangue frio and my niggas know. Feeling up, night is on this beach. Pode empinhar, mas eu tô fixe. I'ma act a fool, ain't that rich. Sempre mesmo dude, never switch. Põe as voz na cabeça na hora do show. Tô no sky and I'm ready to blow. Dress flash, but I spent low. Vejo clones, but really dope. Just selfie glow like Billie Jean. The kid in mind, don't make a scene. Não me acha sweet, tipo baby spin. Água de comando, chama-me Jean. shut the fuck up, you can fuck with the goo. O vento vem do norte e o fogo do sul. Full de barra, mas não tô no sul. Got beef, a moda com cruz. São os vândalos da ponta vermelha. Se fosse lamba, já era na grelha. E mané come na tua telha. Nunca te metas com a alcateia. Apague as luzes, luz. É hora do show, show. People tá à espera de ouvir os donos do flow. Calcinha cair, baby, I'm going in. You look like an angel and I'm ready to sing. Vi os teus passos lá na pista de dança e quero ver de novo quando chegarmos em casa. Yeah, don't worry about nothing. Não fiques tímida, baby, stop fronting. Believe me, I won't kiss and tell. O único vestígio será o number no céu. E quem sabe, a malta repete. Uma vez no quarto, they always come back. Yeah, mas não me deixe o teu heart. Tudo que é frágil, grow, este put part. Yo, enter no club, go a shawty, mother beat Bacardi. We just skip the party, we gon' get it started. Do six in the morning. Do six in the morning. Yo, enter the club, go a shawty, mother beat Bacardi. Sinto que eu não tô onde eu queria estar. Queria enrolar o mar e nunca mais voltar. Alguém diz aos mob, tipo, I wanna get away. Viver custa em... I don't wanna pay, come find me where I lay. Bem perto da LZ, Irmandade, what's up? Barro Central all day. Sem drinks, sem puffs, não me droga um time. Nem gramo de estar sóbrio, mas tô busy no grind. Sempre fui um sonhador e talvez um bocado parvo, porque nunca esteve nos meus sonhos fazer taco. Mas fico noite sem dormir, dias sem comer. A paranoia em mim põe no modo sobreviver. Dois caminhos por seguir, ou a arte ou o crime. Cause drugs rule everything around me. Dream. Dois caminhos por seguir, ou a arte ou o crime. Cause drugs rule everything around me. Dream. Vocês estão a perder. Chegaram tarde pro move. Chegaram tarde pro move. Chegaram tarde pro move. Os lugares estão ocupados. Vê-la já não há espaço. Vocês estão a perder. Vocês estão a perder. Chegaram tarde pro move. Vocês estão a perder. Vocês estão a perder. Vocês estão a perder. Chegaram tarde pro move. Vocês estão a perder. Vocês estão a perder. Vocês estão a perder. Seja controlar o game, porque estão todos a perder. I'm like, que jogo é esse? Eu digo, que jogo é esse? Nem vou dizer que são iguais. Sei que já ouviram isso, mas morre agora a minha tribo. Sei que já ouviram isso. Ei, deixa-me levantar antes comecem a mentir, tipo não bebo mais. E já estou no lugar de vos pôr no lugar. E bolas no lugar, tacos de pilhar. A visualizar o quadro do Mourana. Passo mal no estúdio, vomito barras. Bomba na boca, tipo sofro d'alma. Bomba na boca, tipo suposto é de tão, yeah, nigga, all day. Veneno no meu copo, yeah, nigga, all day. Tomada de posse, yeah, nigga, all day. Vê só meus leões, ando com leões. Vê como acerto a minha juba. Vê como acerto a minha juba. Escuto de tão, vem com calma. Eu vou ao contrário, passo a multa. Vocês estão perdidos, passei mão na nuca. Pensam lá ajuda, pensam lá a cura. Pensam lá a cura, muito forte para vocês. Yeah, overdose para vocês. E faz isto direito, só pra matar niggas legalmente. Só pra interromper vosso momento. Então pode que eu já cheguei, eu já cheguei. Vocês estão a perder. Chegaram tarde pro mundo. Chegaram tarde pro mundo. Chegaram tarde pro mundo. Os lugares estão ocupados. Velas já não há espaço. Vocês estão a perder. Vocês estão a perder. Chegaram tarde pro mundo. Vocês estão a perder, vocês estão a perder, vocês estão a perder, chegaram tarde pro mundo. Vocês estão a perder, vocês estão a perder, vocês estão a perder. No, he's just hungry like that. Too tired of shooting the air because I can't get my way and shit. Grandma hid that hammer in her mattress from my uncle. Yeah. He would listen to Wu-Tang while walking in the jungle. Army fatigue jacket, kitchen knife, hope he don't cut you. Yeah. With a deuce up in his boot in case he getting tussles. Let it bang, let it bang, let it bang. Yeah. Let it bang, let it bang, let it bang. Let it bang, let it bang, and he will. Let it bang, let it bang, let it bang. Life post workout, how he turned out. Granddaddy tried to help him, but he burned out. He screamed, lazy fucker, won't you try to get a job? Black party with the hooties turned out. They would dance and sweat they perm out. If they scream, we got beef, he would handle with no prob. Cologne and liquor was his odor. Fragrance of a riding soldier. ODB was his persona, he was high on Mars. 40 ounce and then some marijuana. When grandma died from pneumonia, now his life a roller coaster. Put that shit on God, and he will. Let it bang, let it bang, let it bang, and he will. Let it bang, let it bang, let it bang, and he will. Let it bang, let it bang, let it bang, and he will. Let it bang, let it bang, let it bang. Bruh, I miss my crackhead uncle, sold him dope and buy the bundles. Draw down on him his own gun though. Fuck about family, where's my hundo? For my clip, go knock knock zero. Fake nigga talking about Q ain't real. 18 slinging that Coupe de Ville. Young nigga, move that dope. Young nigga might get killed. Cuz I ain't paying my bills. Heat make the beef get grilled. 12 years clutching that steel. Popping nigga more than them pills. Pissing on the sheet when I sleep. Body niggas like I do beats. I ain't talking about my uncle, this me. Met another million this week. Swagger make a Billy look cheap. I'm the reason why your mama OD'd. I'm the reason why your homies ain't deep. Now you wanna talk about peace. Pippin' bitches all off these streets. Wonder why you rubbing up feet. If you got high off of that soul. High steep platinum when the young shit go. Big belly bottom like I still get bro. Leave a nigga flat to his body get towed. Sad that the curtain got closed. Leave him with a hole in his skull. Let it bang.